Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, meus amigos, excelente final de semana para você. Estamos começando mais um programa MPB Brasil. O que há de melhor na música popular brasileira, você curte conosco neste finalzão de semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Luiz Fernando e durante uma hora nós vamos conferir aí o que há de melhor na música popular brasileira. Abrimos nossa programação de hoje com a cantora Adriana Calcanhotto. Música brasileira, MPB Brasil. Ela é a deusa do mercado São José. Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é. Ela é a deusa do mercado São José. Eu sei de tudo,

descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Solidão é fera, solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão é fera, é amiga das horas. É prima irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, solidão da rua. Fechamos a primeira sequência do MPB Brasil de hoje com Alceu Valença, Solidão. E abrimos nosso programa. A primeira do bloco foi Adriana Calcanhoto, Pelos Ares. É o MPB Brasil, com o melhor da música popular brasileira no seu rádio. Vamos por uma pausa rapidinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais música popular brasileira pra você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Beleza, estamos de volta com o MPB Brasil. Ótimo final de semana a você que nos ouve por todo esse Brasilzão, curtindo sempre o melhor da música popular brasileira. Grande grupo que embalou a década de 80 para você matar a saudade, Erva Doce. Você está ouvindo MPB Brasil. Vejo teu retrato que restou. Pois

Brasil. Fechamos mais uma sequência do MPB Brasil de hoje com o baterista do cantor e compositor Roberto Carlos. É o Dedé, a música Vem Comigo. Esta foi tema da novela Amor com Amor se Paga, de 84, para você recordar e matar a saudade. E abrimos bem o bloco com o grupo Erva Doce, Bip Bip, tema da novela Transas e Caretas. É o MPB Brasil que vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa última sequência deste final de semana. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Já estamos de volta com a última sequência do MPB Brasil para você curtir aqui com a gente o melhor da música popular brasileira. E quem abre essa sequência é o cantor Oswaldo Montenegro. Vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Brasil. Ainda te vejo vestida de branco, envolta em pureza diante do altar. Parecias tão divina e angelical, e um véu de noiva ocultava tua face. O destino se empenhou em separar-nos, e pra defender a pátria eu tive que partir. Sem pensar que tu me trairias, que minha honra manchavas sem razão nem piedade. Eu soube que estás sofrendo muito, choras arrependida em tua desesperação, e que levas em teus braços um filho, fruto tão amargo que marcou tua desonra. Esse filho podia ter sido nosso, e levar meu nome marcando nosso amor. Esse filho podia ter sido nosso, e levar meu nome marcando nosso amor. arrependida em tua desesperação, e que levas em teus braços um filho, fruto tão amargo que marcou tua desonra. Esse filho podia ter sido nosso e levar meu nome marcando nosso amor. Esse filho podia ter sido nosso e levar meu nome marcando nosso amor. MPB Brasil. Hoje cedo no escritório, estava lendo o jornal, e na coluna social eu vi sua fotografia, pois você vai se casar. O jornal não fala nada, que a gente se amou demais. Sei que você se casa pelo dinheiro, não por amor. Eu sei, mas eu fui o primeiro que lhe fez sentir mulher. Mas eu fui o primeiro que lhe fez sentir mulher. Amor, amor, amor, fiquei tão triste. Amor, amor, amor, por que mentiste? Amor, amor, amor, fiquei tão triste. Muita gente compra amores, outras vendem sem saber, e a parte mais escura são os juros da amargura que a vida cobrará. Ao ver sua fotografia, fiquei tão triste a chorar. Sei que você se casa pelo dinheiro, não por amor. Mas eu fui o primeiro que lhe fez sentir mulher. Mas eu fui o primeiro que lhe fez sentir mulher. Amor, amor, amor, por que mentiste? Amor, música com requinte, MPB Brasil. Fingida, tu não me amas, eu vejo agora. O que tu queres é me fracassar, mas seguirei o meu destino, enfrentarei até a morte, pois não me queixo da minha sorte. Os nossos filhos não podem pagar por um erro de matrimônio. O nosso sonho foi separarmos. Fingida, tu não me amas, eu vejo agora. O que tu queres é me fracassar. Mas seguirei o meu destino. Enfrentarei até a morte, pois não me queixo da minha sorte. Os nossos filhos não podem pagar por um erro de matrimônio. O nosso sonho foi nos casarmos para nunca nos separarmos. Você está ouvindo MPB Brasil. Cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde guardava sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho e invisível Alvorai. O meu velho e indivisível Alvorai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, qual agulhos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avô Rai, avô e pai. Cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amarram as pessoas que evitar, mas que bebem sua vida, sua alma na altura que mandar. são os olhos, são as asas, cabelos de avorrai. Na pedra de Turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na catapeta do jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Fechamos bem o MPB Brasil deste final de semana com o cantor Zé Ramalho e um dos seus grandes sucessos, Avorrai. Abriu o bloco, Oswaldo Montenegro, Quando a Gente Ama. É, minha gente, o MPB Brasil vai ficando por aqui. É uma pena, mas semana que vem a gente volta com mais música popular brasileira para você. Bom final de semana e até a semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.